dám olhar. Oxalena 224, chame Recife, frequência 126.85. Tem 2 meses, chame Recife, até mais ou menos. Boa noite. Autorizado, 3600. 3600, autorizado final LS com a torre agora em 18.95. Torres 1895 da 3600. Está 3152, desça para 2000 pés. Está autorizado aqui na LS, reporte no localizador estabilizado. 2000 pés, vai descer, 023, reporte estabilizado. Total 9908, chama centro Recife, frequência 1251, alterne 133, decimal 25. Recife 1251, alterna 13325, total 9908. Portugal 805, aciona identificação, mantém o perfil da chegada à MAD e desça até o nível de voo 050. Prossiga. A matéria Pro 050 para tirar a informação. Gente, Pro 050? Afirmativo. 3152, autorizado sinal LS, estou indo no 895. Qual é a sequência? 1895. 05, desça para 2000 pés, autorizado LS. 2000, autorizado LS, 805. O 643, desça para 2000 pés, ajuste no 022, autorizado chegada. Mike 05. Escuta, Mike 05. Pequeno desvio à esquerda, devido à formação. Já tá voando o dono agora da presença. Recepção localizador 1805. 805, torre 1895. 895, 805. .809, desça para 2000 pés, chegada à mar e ajuste no 022. 2000 pés, chegada à mar, 022. Salvador, o voo no 7 no 4. 7 no 4, desça para 2000 pés, chegada a Mário no 022. 2000 Mário e 22. Gol 643, autorizado LS. Está livre LS, gol no 643. Utilizado o curto localizador, voo no 643. Voo 643, chame a torre 1-1-8-195. 295 a torre, no 643. 06258, desça para 2000 pés, chegada à mar, ajuste no 022. É possível que encontre informações, autorizado. Obrigado. Autorizado,